ficar. Voltei por te amar mais que antigamente. Eu compreendi, não vivo sem ti, sinceramente. A porta entreaberta, chegada sem festa, no rosto você. Todo caminho que andei me levou a você. Caí, levantei, tentei te esquecer. Na busca do amor, só o teu encontrei. Ao te deixar, conheci frustrações e amarguras. Solidão, dor e desventuras. Voltei pra você, me aceite outra vez. Sem festa, no rosto sofrer. Meu corpo sofrido, buscando um abrigo, voltou pra você. Todo caminho que andei me levou a você. Caí, levantei, tentei te esquecer. Na busca do amor, só o teu encontrei. Ao te deixar, conheci frustrações e amarguras. Plantei solidão, colhi desventuras. Voltei pra você, me aceite outra vez.